Banda 007. Acordei, peguei o celular. Tinha um bom dia seu, uma foto tão bonita que dizia na legenda: adorei ficar contigo ontem à noite. Amor, perguntou se estou bem.